1607, chama agora o Centro Recife, 1260, alterno 288. 1260. Alterno 288. 1288. O 1897 decolou aos 10 do chame controle, bom voo. É, com 1935? Sim, 1935. Obrigado, bom dia. Trip 5514, prejado é alinhar e decolar, pista no zero, vento variável desde nós. Golf Vitor, chama agora o Centro Recife no 251, alterno no 3325. 251, atendido, 3325, meu Golf Vitor, obrigado, bom dia. Bom dia. Tio 5, oi da presente o Fito, me chama o Centro Recife, no 260-1288. 260-1288, Rondo Cito, bom dia, gol no 8175. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, o trip 5594, decolou, saída Conde, cruza o 9400. Sim, 130 com vigilante, trip 5594. 30-5594. pegou no 897? Deixa eu seguir. Posso confirmar após o Leda voa direto do bridge? Afirmativo, daí é o Leda bridge. Leda bridge então, obrigado. Siga Ghost Mike Alpha. Se Mike Alpha segue o Xingu que está saindo do pátio 5, chame na papá. Pronto, Ghost Mike Alpha. Pronto, cabeceiro no 7, Mike. Bom dia, 3517, ali em decola, pistão no zero, vento 170 graus, 4 nós. Ali em decola, Salvador, o 3554. Prossiga o 3554. Estou tentando seguir desvio à direita da rota para evitar informações. Realizando os desvios necessários do 5514 após voar direto para a posição ponte. Pode ver o voo ponte, o 3554. Voo no 897, cruza o nível 180. Recife agora, 1251, alterno 3325. Recife, 351, 3325. Obrigado, bom dia. 897. Bom dia. 7, decolou 09, chame 1935, uma luta. 1935, controle, obrigado, bom dia, 1935, 1935. Salvador, bom dia, tá 3597, decolou na Arbor. Bom dia, 17, sobe 360, vigilância. Tá para 360, tá 3597. Charlie Mike, autorizado a decolar, pista 17, ventando 60 graus, 3 nós. Ingressa, passa nele pronto, cabeceirão no 7-2, Michael. Mike decolou aos 11, chama 1935, por favor. 1935, Charlie Mike. Controle, papapapá, o Fatal Mike decolou na 7, passando 1500 pés. Papa Charlie Mike 220, autorizado na saída Momo, vigilância. 220, saída Momo, vigilância, Alfa Charlie Mike. Sete em frente, sete colar em luz, Michael. Michael, livre decolagem, pistão no 7, 1980 graus, 3 nós. Tan 35 no 7, vai subir restrito 340. Restrito 340, Tan 35. Mike Alpha decolou aos 1-5. Tem condições de agilizar a curva à esquerda e seguir na mão? Curva à esquerda, mão, Golf Mike Alpha, está livre de chamar o controle? Afirmativo, controle 1935, decolou aos 15, bom voo. Graças, bom dia. Gente, na escuta, 500 pés. Olhe, Salvador, bom dia, o Golf Mike Alpha decolou no momento, 5075 acionado. Golf Mike Alpha, uma centena na saída Momo de lance. Mike Alpha. Ruta 3153, totalmente pronto, você espera. Inicialmente ali mantém 3153, capítulo melhor. Uno 7, chama agora o centro Recife 260, alterno 288. 260, obrigado, boa, tá tranquilo. Boa. 107, chama agora a torre 118-6. 118-6. Mike Alpha, informa. Golf Mike Alpha, informa de moto da pouso. Aguarde um minuto. Número 7, no atraso, vou informar da presente direto Graé. Aposta no solo controlado. Vento número 0 grau, 3 mais. Vento no atraso, o Guardi 07 tensiona pátio 5. Ok, para o pátio 5 então. Aposta no solo controlado, Guardião. Confirma a mensagem, Golf Mike Alpha. Informe no PAT 5, livre de acionar, chame táxi. Charlie Mike, mesma pergunta, indagação, estimado para pouso em Serra November Delta Hotel, para Charlie Mike. 1240, senhor. Grato. Aí do Mike Bravão, só, do Armadão Sete. Vai. Ok, 1200, graças. Decolou 019, chame 1935 no voo. 1935, tá 3, 1953, boa tarde. Entrei em contato telefônico com ele. Ok, novamente chamado. Sinal Pátio 5, Guardião, Lota 7. Sonado 5103. Sobe 380, vigilância 3153. De voar da El Leder. Bom dia, Rio 5973. Autorizado direto da El 3153. Direto da El 3153. Trip 5-5-4, passando a posição Conde, serviço já terminado, mantém 130, chama Aracaju no 20, decimal 3, Trip 5-5-4. Bom dia. Golf Mike Alpha Pro, ideal para o destino, Golf Mike Alpha. 298, senhor. 298, ciente, autorizado direto. Alfa Charlie Mike Pro, direto. 299, Alfa Charlie Mike. Aqui, autorizado direto, meu 299, Alfa Charlie Mike. Direto. É nessa frequência? Ok, Rio. A frequência do solo 121, decimal 1, para a cópia. 1211, poderemos chamar lá então? Afirmativo. Guardião. Estimativa, seu critério via pista ou um deslocamento aéreo, não é tráfego para informar, reporte no solo do Guardião. Guardião. Solo do Guardião. 1930 para 380. Sim, é chegado de conferência. 153, vamos até pro A220 e dar informações. Sim, antes 53. Confirmado, vai manter pro A235, vai dar informações até 253. Copiado, mantenha 235, livre de informações. Chama o centro Recife agora, 1251, alternando 1-3325, tá? 3153. 3325, bom dia, vou chamar. Bom dia. Para ingresso, QNH1004, Mike Brown Fox. Frequência livre no corte. Bom dia. Azul, completa a chegada Mari para 2.000 pés, ajuste do altímetro 1014, autorizado LS, reporte estabilizado.